meu Deus, meu Pai, eu te amo, meu Pai. Não sei viver sem ti, Jesus. Sim, tu és tudo para mim, o maior tesouro que encontrei, Senhor, meu Salvador, meu Redentor, Senhor. Jesus, meu maior prazer é estar em tuas mãos, meu Pai amado. Em uma só voz te louvaremos, Senhor. Razão do meu viver, Senhor.